Vivemos sustentados pela convicção de que controlamos nossos caminhos, nossas escolhas e até mesmo os desfechos mais importantes da existência. No entanto, encontros inesperados, esquecimentos recorrentes, atrasos, tropeços evitados por segundos ou oportunidades que surgem e desaparecem, colocam em xeque essa certeza. Diante desses acontecimentos, surge uma pergunta inevitável: qual é, afinal, o papel do acaso em nossas vidas? Este texto propõe uma reflexão aprofundada sobre essa questão a partir de duas perspectivas distintas, mas complementares, a científica e a psicanalítica. Do ponto de vista científico, Leonard Himmler-Dinoff demonstra que somos estruturalmente incapazes de compreender a aleatoriedade. Nosso cérebro foi moldado para reconhecer padrões e construir narrativas causais, mesmo quando os eventos são fruto apenas de variações estatísticas. Buscamos sentido onde, muitas vezes, apenas probabilidade. A metáfora do bêbado caminhando sem direção definida ilustra bem esse funcionamento. Observamos seus passos irregulares e rapidamente supomos que ele segue algum propósito quando, na realidade, seus movimentos são governados pelo acaso. Da mesma forma, interpretamos acontecimentos da vida como se fossem resultado direto de mérito, esforço ou falha pessoal, ignorando o papel decisivo da sorte. Mlodinov mostra que muitos sucessos profissionais, financeiros ou acadêmicos são atravessados por fatores completamente fora do controle do indivíduo. Em grandes grupos, é estatisticamente inevitável que algumas pessoas obtenham resultados extraordinários apenas por acaso, mas nossa mente prefere transformar essas exceções em exemplos de genialidade ou competência superior. O mesmo ocorre com os fracassos. Tendemos a responsabilizar indivíduos por desfechos que podem ter sido provocados por crises econômicas, contingências históricas ou simples má sorte. Essa dificuldade em aceitar o acaso é reforçada por vieses cognitivos, como a ilusão de causalidade, o viés de confirmação e o efeito retrospectivo, que nos levam a acreditar que tudo poderia ter sido previsto ou evitado. A psicanálise, no entanto, propõe uma leitura radicalmente diferente do acaso. Para Freud, aquilo que aparece como acidental pode ser uma manifestação do inconsciente. Ao analisar lapsos, esquecimentos, atos falhos e pequenos acidentes da vida cotidiana, Freud sustenta a ideia do determinismo psíquico. Nada na vida psíquica acontece sem causa. Esquecer um nome, perder um objeto importante ou chegar repetidamente atrasado a um compromisso pode revelar conflitos internos, desejos reprimidos ou resistências inconscientes. O acaso, nessa perspectiva, não é puro caos, mas uma forma cifrada por meio da qual o inconsciente se expressa. Lacan aprofunda essa discussão ao introduzir o conceito de touché, entendido como o encontro contingente com o real, diferente da repetição automática dos significantes, que obedece à lógica do simbólico. A touché é aquilo que rompe de forma inesperada e escapa a simbolização completa. Trata-se de um acontecimento que poderia não ter ocorrido, mas que, ao acontecer, marca o sujeito de maneira decisiva. Esses encontros contingentes, muitas vezes traumáticos, desorganizam certezas, interrompem narrativas e produzem efeitos duradouros, não porque sigam uma lógica estatística, mas porque confrontam o sujeito com algo impossível de antecipar ou dominar. Assim, o acaso pode ser pensado por duas lentes complementares, como probabilidade e variação estatística, ou como manifestação do inconsciente e encontro com o real. Longe de se excluírem, essas abordagens revelam, cada uma à sua maneira, os limites do controle humano. Seja pela matemática ou pela psicanálise, o acaso nos lembra que a existência é atravessada por contingências que escapam à razão e à vontade. Talvez seja justamente nessa imprevisibilidade externa ou subjetiva que resida a densidade mais profunda da experiência humana.